A mais danada da turma é aquela que o pai jura que é santa. Então joga, esse é o meu kit ilusão. Vem pra mim, vem, vem, vem. Vem no balanço que eu gosto. Oi, a gente brigou, eu mando ela embora. Os primeiros dias que são foda, que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que as duas também brigou. E ela vai se vingar agora. Então joga, quebra. E joga o bumbum sua gostosa. Então joga. E joga o bumbum sua gostosa. Então joga. Vambora. Joga o bumbum sua gostosa. Então joga. Quer, quebra, vai. Então joga. Eu disse joga o bumbum. Já concordo, então joga. Então joga, vai gostosa. Então joga, eu jogo o bumbum sua gostosa. Felipe Gama no comando, esse é o balcão de ilusão. De cara nova, vem, vem, negona, senhor. E a gente brigou, eu mando ela embora. Os primeiros dias que são foda, que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que as ruas também brigou. E ela vai se vingar agora. Então joga, então joga, então joga. Joga o bumbum sua gostosa. Então joga, então joga. Joga o bumbum sua gostosa. Então joga, então joga. Eu disse joga o bumbum sua gostosa. Então joga, então joga. E joga o bumbum, então joga, então joga. E joga o bumbum, é cocota, então joga, então joga. E se joga o bumbum, sua gostosa, então joga, então joga. E joga o bumbum, sua gostosa, então joga. Vai, joga o bumbum, sua gostosa. E tipo, ilusão. A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Esse é balquinho de ilusão. Jogando tudo!